Bem-vindos. Bem-vindos. Bem-vindos. Nos próximos minutos, a batida. A batida. A música. A música. Desculpa aí. Eu nunca quis te ver chorar. Vai invadir o seu Deco. Ivan Brito, o DJ da saudade. Eu sei, momento é complicado, mas não podia fazer isso. Se não fiz nada de errado, meu coração é seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Son, saudade.

quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Boteco da Princesa é sucesso. Banda 007. Fotos de uma paixão. Hoje rolam pelo chão. O amor que existe. Não há nada mais. Juntos sonhamos. Juntos. Sons e mixagens DJ Douglas Batidão. Alô! E aqui, o sucesso não para. Vem, dança, dança, arrocha, arrocha. Boteco. Aqui a sofrência é garantida. Quero te conhecer, saber mais da sua vida. Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo. Quero ter você pra mim. Às vezes tento entender faz parte dos meus planos. Isto é mais do que um sonho. Meu destino é te amar. Aqui, quem não aguenta, bebe e chora. Simbora, simbora. Mistério escondido no coração. Revela um segredo de amor e paixão. Refletem a luz do teu olhar. Desperta um desejo, só quero te amar. Mistério escondido no coração. Revela um segredo de amor e paixão. Refletem a luz do teu olhar. Desperta um desejo, só quero te amar. Saudade vai deixar marcas no peito. Nem vive direito. Contigo sempre eu quero estar. Teu corpo nu e molhado, tua boca quero beijar. Só pra te amar. E fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor. Só fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor. Só fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor e fazer amor, só fazer amor.